Bem-vindos, ouvinte do Podcast PL, a mais este episódio. Apresentando hoje com a gente, Débora Góes, estudante de Economia e conselheira executiva do PL. Olá, pessoal! E também o Marcelo Faria, presidente do ILISP e formado em administração pela USP. Olá, pessoal! Nesse episódio, o primeiro tema, nós vamos falar sobre a liberdade de expressão e o caso da Patrícia Moreira, torcedora do Grêmio, que chamou o jogador do Santos, o goleiro, né, a Aranha, de macaco. O que vocês acham sobre isso? Então, eu acho repudio qualquer ato racista, eu acho que a atitude dela foi errada, com certeza. Porém, eu também repudio a maneira com que ela foi julgada pelas pessoas, pelo público em geral, e como o próprio Aranha, ele teve o comportamento dele na mídia, eu achei muito desnecessário, foi um crime racista, então se foi crime, a justiça deve puni-la e ela tem direito à defesa também. Eu achei muito errado mesmo o jeito que a mídia fez toda a divulgação, porque, por exemplo, a gente teve o ato dela chamando o Aranha de macaco e teve mais 4 jogadores imitando macaco para ele. Por que a mídia só divulgou a mulher branca que falou macaco e não puniu e não levou para a mídia também os 4 caras que cometeram esse ato? Eu acho que foi um pouco de mídia mesmo botar a cara da menina lá para fazer ela de Judas, entendeu? Eu acho que foi errado, se ela deve ser julgada, deve ter legítima defesa, mas não, por exemplo, eles apedrejaram, queimaram, enfim, a casa da menina e a família da menina, entendeu? Como lidar com essa situação no qual as pessoas querem fazer a justiça com as próprias mãos e colocam outras coisas em risco? Do racismo, você acha que ela realmente foi racista ou que macaco não chega a ser um ato de racismo ou até mesmo pela ignorância de não saber o que na verdade um macaco é um animal muito inteligente e é um antecessor nosso aí, né? Todos nós aqui já fomos, né? Já foram macacos, né? Que você acha realmente que isso é um ato de racismo? Olha, a gente pode tirar diversas interpretações a partir disso. Cada um aqui pode ter uma opinião diferente. Cabe a ela dizer se ela quis ofender mesmo de modo racista o macaco ou não. Entendeu? Ela pediu desculpas, disse que ela reconheceu o seu erro. Então, se ela mesmo reconhece o seu erro de que teve um ato racismo, a gente, né, deve entender. Mas agora a gente tirar diversas conclusões de que, por exemplo, ela falou que o Aranha é macaco porque ele é negro e porque também a gente generalizando para todos os torcedores do Grêmio. Eu achei errado a atitude dela, acho sim, muito errado. O que eu não concordo nessa história toda é a maneira com que o pessoal lidou com a situação, entendeu? Generalizando a situação, dizendo, teve vídeos ali quando a torcida do Flamengo foi pro Rio e o pessoal do Flamengo começou a gritar gremista, racista, gremista, viado. Então eu acho errada a postura dela, mas também repudio a postura com que as pessoas estão lidando com a situação, entendeu? Nada justifica, não é porque ela teve um ato racista sim, culpada, que a gente vai começar a ter outros atos piores que esse, porque ela foi errada, entendeu? O que você acha, Marcelo, que esse ato foi realmente racista? Ou que, sei lá, uma palavra que não vai afetar na vida do jogador? Eu tenho uma visão um pouco diferente da Débora. Eu acho que primeiro, racismo não existe, porque raça só existe uma, que é o Homo sapiens. Então, a gente pode falar, claro, em preconceito pela cor da pele, preconceito pela estatura, pela quantidade de cabelos que tem na cabeça. Mas eu repudio e muito o termo racismo. Eu acho que quem é racista é quem diz que há racismo. Se você diz que é racismo, você está definindo que há raças. Então você está definindo que há raça negra, a raça branca, a raça ariana, com relação à torcedora do Grêmio. Eu acho curioso, né? Como a Débora falou da mídia, a gente não pode esquecer que um tempo atrás teve a campanha Somos Todos Macacos, né? Que foi aquela questão de alguém jogar uma banana pro Daniel Alves, ele foi e comeu a banana. E aí a mídia lançou a campanha Somos Todos Macacos e bababá. Será que a torcedora do Grêmio só não estava no espírito da campanha, né? Não somos todos macacos? Então, como que 6 meses, 8 meses antes a mídia está falando somos todos macacos, depois está crucificando uma mulher que está chamando um cara de macaco? Então, é um negócio meio contraditório, né? Com relação a preconceito em si, né? Um aranha, porque eu discordo de qualquer preconceito, discordei também do que a mulher fez, o que a Patrícia fez. Mas assim, a liberdade de expressão também é a liberdade das pessoas serem idiotas, né? As pessoas entendem isso. A liberdade de expressão é a liberdade de você permitir que as pessoas falem até aquilo que você discorde. Senão, isso não é liberdade de expressão. Então, não acho que uma pessoa chamar outra de macaco tenha que merecer um crime, tenha que merecer uma prisão. Daqui a pouco vão me chamar de branquelo e eu vou falar que é racismo e vou pedir prisão também. Não faz sentido, né? Eu acho que a coerção social funciona muito bem para isso. No caso dela, funcionou perfeitamente no começo, né? Que as pessoas perdem emprego e tudo mais. Acho que isso é suficiente. Mas o problema de você, de você criminalizar uma atitude como essa é o que aconteceu depois, né? Uma coisa é você ter coerção social contra a pessoa. A outra é você atacar a propriedade dela, né? Colocaram fogo na casa da mulher, ela teve que sair de Porto Alegre. E a gente vê casos como o dela, muito piores, como a Débora falou, sempre, né? Para quem assiste futebol, o que ela fez ali é nada perto do que a galera faz num jogo de futebol, né? Então, a extrapolação foi muito grande na história toda, né? Eu vejo a palavra macaco como, principalmente no futebol, uma palavra muito fraca comparado com o que a gente escuta aí, né? Quem já foi em estádio aí sabe muito bem o que é falado, né, dentro do estádio. E eu acho que a minha opinião está mais alinhada aí com a do Marcelo, porque eu não considero. Primeiro, que eu não vejo o que é o racismo, eu não acho que exista racismo. E segundo, que eu não acho que possa estar dentro da legislação. É algo da liberdade de expressão, né? Na minha opinião, a liberdade de expressão é irrestrita. Você não pode restringir nada. Eu até vi um tempo atrás uma discussão sobre isso, que teve um americano que lançou um livro falando como matar pessoas e esconder o corpo. E aí tava uma certa discussão, porque assim, o cara falava de uma forma que era muito bem feita, que até teve algumas pessoas que usaram esse livro para matar outras pessoas, esconder o corpo, que não, a justiça não conseguiu depois achar o corpo, né? E aí a gente pensa, né, até onde essa liberdade de expressão vai, né? Eu, na minha opinião, eu acho que não deveria ser punido nada disso. Eu acho que o cara xingar a mulher lá, xingar o jogador de macaco, não vai mudar a vida do cara por causa disso. Ele não sofreu nenhuma agressão física, não teve perda nenhuma com isso. É uma coisa completamente subjetiva da cabeça dele achar que isso é racismo ou das pessoas, né, que estão vendo isso, né? É aquilo, né? É aquela coisa, né? Você permitir a liberdade de expressão irrestrita não significa que as pessoas não irão lidar com as consequências disso, né? O cara escreveu o livro ensinando como esconder corpos, ele está lidando com a possível consequência da justiça dizer que ele está incentivando o atentado ao direito à vida, né? Sim. Então, É liberdade de expressão. mas aí não é liberdade de expressão. Entendeu? Mas o cara pode muito bem falar o que ele quer, ou deveria, né, falar o que ele quer, só que ele tem que lidar com as consequências. Normalmente, coerção social funciona muito bem para isso, né? O cara fala alguma coisa sobre alguma pessoa, assim, sei lá, algum preconceito, e há uma coerção social, normalmente, como no caso da Patrícia. Agora, você ir além disso, aí começa complicado. Daqui a pouco você vai criminalizar homofobia, aí quando. Eu sou São Paulino, né? Mas aí quando tiver uma torcida lá jogando contra São Paulo, então vão prender toda a torcida do outro time, porque tá chamando de viado. Isso, Marcelo, talvez Né? eu não Porque é me. complicado, porque é o que o Rafael falou: quem vai num estádio de futebol Macaco é o de menos. O que você ouve ali, o que os próprios jogadores fazem também, é muito pior que isso. É muito pior. E nem por isso a mídia cai matando em cima e sai atacando uma pessoa por causa disso. Acho que eles pegaram um ponto isolado e fizeram mídia em cima. Já, na verdade, foi essa, né? Sei lá, acho que a mídia estava com pouca pauta, falou, opa, tem uma pauta legal, vamos vender em cima dessa pauta. Como fizeram com a pauta Somos Todos Macacos meses atrás. Enfim, né? A mídia tem que se decidir, né? Se ela quer que todos sejam macacos ou se ela quer que ninguém seja macaco. Se o um juiz de futebol fosse processar todas as pessoas que xingam ele, não existiria mais torcedor de futebol no Brasil. Não, a mãe do juiz, coitada, ela sofre, né? Cada jogo de futebol. Não tem pessoa mais xingada do que a mãe do juiz, né? Então. Não tem pior do que a mãe do juiz. E nem por isso todo mundo vai preso ou vão queimar a casa de todo mundo que xinga a mãe do juiz por causa disso. É, talvez vocês não entenderam o que eu possa ter dito, mas, por exemplo, a minha ideia é que, assim, se chamar a menina Patrícia, ela chamou o goleiro Aranha de macaco, e ela deve ser punida e presa e apedrejada por isso, então todos os outros casos devem ser proibidos, digamos assim, como chamar. Eu que sou gremista e me coloco no lugar dela, por exemplo, chamar a gremista de viado, chamar, sei lá. Paulista de São Paulino de Bambi, corintiano de bandido, entendeu? É, a gente está criando estereótipos e tratando do politicamente correto ou não, sabe? Então, se é para punir um caso isolado desses, deveria recriminar todos, ou nenhum, entendeu? Mais ou menos isso que eu tenho de posição sobre isso. É com aquela história, né, que já dá até o gancho para o segundo tema, que é qual é a vítima de um crime, entre aspas, de chamar alguém de macaco, né? Ela perdeu a vida, ela perdeu alguma propriedade dela, ela perdeu a liberdade dela por causa disso, né? Não. Ok, ela chamou ela de macaco, mas o Aranha ficou até mais rico depois disso, né? Porque deu a exposição na mídia aí e tudo mais, deu um monte de entrevistas. Ele achou foi bom, na verdade. Então é aquela história, né, do crime sem vítima, né? Qual é a vítima de um crime com muitas aspas de liberdade de expressão? Nenhuma. É aquela discussão, né, libertária de difamação deveria ser crime ou não, né? Acho que não. Você tem a liberdade de você falar inclusive mal de outra pessoa. E aí você vai arcar com as consequências disso, né? Que é de ela falar mal de você de volta, ter coerção social e outras questões. É sim, o cara pode ser nazista, pode ser, sei lá, racista, pode ser o que for, que ele quiser ser, qualquer tipo de preconceito, de maluquice. O importante é que ele tem que arcar com as consequências disso depois, mas não penalmente, né? Exato, é isso. O que vocês acham do julgamento do STJD, que tirou o Grêmio aí do campeonato? O STJD é um órgão privado, né? O campeonato em si é organizado pela CBF, que é paraestatal, né? Enfim, recebe dinheiro do governo, mas é privado. Então, é aquela história, são regras privadas, julgamentos privados, né? Se estiver no regulamento da Copa do Brasil que uma conduta como essa tem que ser julgada e condenada com exclusão do campeonato, não tem nem o que discutir, né? Então, apesar de discordar enfim, de ser uma livre expressão que está sendo atingida, se isso estiver no regulamento, não tem nem o que o Grêmio falar. Agora, se não tivesse, se foi feita por causa da pressão da mídia, que, pelo que eu acompanhei, parece ser a opção mais provável, aí tá errado, né? É, porque pelo que eu vi, é exatamente o problema é esse, né? Que o STJD é privado. Então, se tiver no regulamento que ele pode excluir o time por causa desse ato, né? Ou por ela ter feito isso, ok. Mas no regulamento tá escrito isso, mas de forma muito subjetiva. Então, o julgamento deles é muito grave para alguns times e às vezes muito leve para outros. Fluminense, sim. É, com certeza. Mas o pior de tudo que aconteceu é que muitas vezes já aconteceram coisas muito mais graves dentro de um estádio de futebol e que o STJD, dentro das regras deles, julgaram de forma muito mais leve. É, Como. exato, né? Você teve o caso de um cara que matou um outro no, acho que no estádio de Santa Cruz com a privada. Pô, o Exatamente. cara pegou a privada, jogou do alto do estádio, matou um cara. Não, mas aí não, deixa. Aí a conduta foi individualizada, né? Que é o certo. Né? Foi a conduta de uma pessoa. Aí você não vai punir um time de futebol inteiro que não tem nada a ver com aquilo. Porque um cara pegou a privada e jogou na cabeça de outro. Não, tem que punir esse cara tem que ser preso. É um assassino. E o caso do Grêmio, é a mesma coisa. Você vai punir um time de futebol inteiro. Pô, o cara que tá no campo não tem nada a ver com a mulher que tá gritando na arquibancada, pô. Que o time dele, né, e aí envolve dinheiro, que envolve patrocinador, envolve uma porrada de coisa, tem que ser punido porque uma pessoa. No, na arquibancada xingou um jogador do outro time. Então eu vou filmar todo o time que xingar contra o São Paulo, vou filmar e mandar para o STJD e pedir exclusão do campeonato. Né? Se a gente conseguir essa lógica, daqui a pouco a gente não tem mais campeonato nenhum. Porque vai estar todo mundo filmando as outras torcidas, daqui a pouco todos os times estão excluídos, acabou o campeonato, acabou o futebol brasileiro. Exato. É um esdrúxulo, não faz o menor sentido. É que eu Questão queria lembrar, também da internet. pessoal. É assim, será que já não está na hora de existir uma segunda CBF aí? Um outro órgão que organiza os jogos, né, de futebol e os times, né? Porque o que percebe-se é que a CBF está sendo, às vezes, muito manipulada pela mídia ou pelo governo, e o STJD com certeza é influenciado, né, por tudo isso. E eu vi já várias pessoas, vários grupos discutindo que estão querendo criar aí uma outra organização para poder fazer. Como teve no basquete, né? Tinha, acho que era CNB, se eu não me engano. Isso. E aí não estavam gostando de como estavam as regras na CNB ou pela quantidade de times, e decidiram criar uma outra organização que fazia também a questão do campeonato, né, de basquete. É que aquela questão, e aí depois eu vou deixar para a Débora comentar também, que ela queria falar alguma coisa. As pessoas não entendem, somente nossos amigos estatistas não entendem, não existe monopólio sem apoio estatal, né? Então, a CBF é um monopólio nessa área porque ela tem o respaldo estatal, ela é uma paraestatal, né? Ela recebe verba do governo, recebe respaldo do governo, os caras são recebidos pela presidente quando quiserem. Então, para você quebrar isso, e não é muito fácil, porque ao contrário dos times de basquete, times de futebol devem até as calças, né? E aí devem para o governo, então o governo controla o futebol brasileiro diretamente. Não é muito fácil fazer uma liga, né, independente quando você está devendo para o teu credor, que é o mesmo cara que financia o cara que você está pulando fora. Então é meio complicado. Já se tentou, né, isso no Brasil. Em 87 houve dois campeonatos por causa disso, né? Os times formaram uma liga e houve o campeonato oficial, entre aspas, o da CBF, e o da liga que foi o principal. E no final, se houve uma discussão até hoje, né, que agora acho que é pacificada pela justiça, de quem era o campeão, sabe, o Sport, era o Flamengo. Então, no Brasil é complicado, né, fazer uma liga. Eu acho que, como liberal, somos totalmente favoráveis à concorrência. Mas a CBF é um bom exemplo de como monopólios são incentivados e são ajudados pelo Estado. Se não houvesse o dedo estatal da CBF, com certeza já teria surgido uma outra liga independente, ou até para negociar diretamente com televisão, com patrocinadores e tudo mais. Sobre a exclusão do Grêmio, eu acredito que tem uma rixa muito grande, uma rivalidade. Eu sou gremista e pode me dizer que eu sou conspiracionista. Mas eu acho que excluíram porque é o Grêmio, gente. É um time do Rio Grande do Sul, entendeu? Não é um time do Rio, de São Paulo, né? Não é o Flamengo, não é o Corinthians, entendeu? É o Grêmio, entendeu? Se fosse o Inter, seria a mesma coisa. Sobre a exclusão do Grêmio, minha opinião é essa. Voz do Brasil. segundo tema da nossa pauta, nós vamos falar sobre o policial que matou o camelô em São Paulo. A primeira coisa, eu gostaria de saber com vocês, que eu acho que todos aqui já têm um certo consenso, sobre o governo proibir esse tipo de comércio de rua de vocês. Sou totalmente contra. Eu acho que é a força estatal, força do governo, né? Indo contra o livre mercado, eu acredito. Então, por exemplo, se o cara ele estava ali, a atitude em si do policial foi totalmente errada. Ele usou mais da força do que ele deveria, digamos assim, dentro da sua lei, entendeu? Dentro da lei do Estado. E nada justifica, se ele estivesse fora da lei, pensando em jurisdição, digamos assim, ele não poderia ter usado e feito o que ele fez, entendeu? Eu sou totalmente contra esses atos contra camelôs. Eu acredito que o livre mercado ele não age assim, e aí que está a intervenção do Estado e que está o governo interferindo. Eu sou totalmente contra essas atitudes, entendeu? Então, teve uma discussão bem grande na internet sobre isso, né? Principalmente com o pessoal mais conservador, que é a questão anterior, né, ao ataque, entre aspas, tanto do camelô quanto do policial, que é o policial deveria estar ali, né, deveria estar coagindo um cara que quer trabalhar e está vendendo as coisas dele na rua. Uma visão liberal é que não. O cara que está querendo ali trabalhar na rua, ele é um cara que está sofrendo o resultado das intervenções do Estado, né? O cara que está sofrendo, por exemplo, o fato de você ter um salário mínimo. Então, é o cara que não tem produtividade suficiente para entrar numa empresa ganhando um salário, por exemplo. Um cara que simplesmente quer trabalhar sem pagar imposto. Por que que isso tem que ser considerado uma coisa absurda, né? Inclusive, amigos meus vieram falar que coisa absurda, você está defendendo pessoas clandestinas, né? que são criminosos, porque não emitem nota. Aí eu falei, olha, se você está achando que um liberal vai achar alguém criminoso porque não emite nota, eu acho que você não entendeu muito bem o que é ser um liberal, né? Porque, pô, o cara está querendo trabalhar, eu tenho que criminalizar ele porque ele não está pagando o pedágio para o governo, né? E aí você vai colocar esse cara na ilegalidade de vez, porque, pô, se o cara puder trabalhar, vai fazer o quê? E tá antes da questão do policial, quem tá certo, o policial camelô, naquela questão, aquele entreveiro do assassinato do camelô, a questão é outra, né? O policial não tinha nem que estar ali, né? O Estado caçar trabalhadores pacíficos, que só estão na rua ganhando seu dinheiro para sustentar suas famílias, está errado. Claro que aí alguns conservadores falam, não, mas você está defendendo um criminoso, um receptador, né? Porque existe aquela questão do cara que rouba e vende para alguém revender, né? Que é o receptador. Eu acho que se o cara é receptador, sim, ele tem que ser preso, né? Ele tá permitindo que um crime à propriedade aconteça. Porque se não há o receptador, não há o assaltante, né? Não vai roubar para ficar só na casa dele. A maioria das vezes ele vende. Mas isso não significa que você tem que criminalizar 100% dos camelôs por causa de 1, 2% que sejam receptadores ou alguma coisa assim. Eu acho que a questão é essa, né? O policial não deveria sequer estar ali caçando o camelô. Porque eu prefiro que o policial esteja na rua caçando bandido e assassino. Eu acho que são crimes muito piores, são realmente crimes com vítimas, do que um cara que está querendo trabalhar no meio da rua e vendendo as coisas dele para sustentar a própria família. Eu vi algumas pessoas comentando, falando que o camelô era uma concorrência desleal, porque ele não pagava imposto enquanto o cara legalizado pagava imposto. Mas aí não faz o menor sentido, né? Então, porque o camelô não paga imposto, você quer incentivar que ele pague uma porrada de impostos como o cara legalizado e não que o cara legalizado pague zero impostos, ou mínimo de impostos como o camelô, né? A lógica é meio estranha. Assim, exatamente. As pessoas defendem o Estado sem querer. É, quem sai prejudicado em tudo isso é o consumidor. Porque se o camelô começa a pagar imposto, obviamente ele vai embutir esse valor no produto final, né? E o consumidor que foi comprar vai pagar um produto mais caro por causa do imposto que o governo colocou em cima do camelô. É, exato, né? É uma coisa que a gente costuma falar também, que é quando você reclamar, ou quer dizer, na verdade, quando você não reclamar que o Estado está caçando alguém, como o caso do camelô, não reclame quando o próximo caçado for você, né? Porque o Estado, ele caça as pessoas, né? A definição é essa. Você tem, por exemplo, a Receita Federal agora já falando que vai colocar um sistema biométrico e vai identificar a priori, de acordo com o ramo de trabalho e com a quantidade de viagens exteriores, as pessoas que ela vai verificar no retorno do aeroporto para ver se elas estão trazendo acima de 500 dólares. Então, esse cara que vai ser atingido é o mesmo cara que está reclamando do camelô hoje. E amanhã vão ser novas regulamentações sobre novas pessoas. Então, as pessoas não entendem isso, né? Quando elas defendem o ataque estatal a determinadas pessoas pacíficas, a próxima pessoa pacífica pode ser você, né? Pode ser eu, pode ser meus pais, pode ser o EPL, né? A gente nunca sabe, pode ser o ILISP, a gente nunca sabe quem que vai ser o próximo pacífico que o Estado vai caçar. Então, a verdade, a gente tem que defender que pessoas pacíficas não sejam importunadas pelo Estado. Essa é a defesa real. É, o que eu acho mais interessante do Estado é que ele proíbe que pessoas tirem, né, dinheiro de outras pessoas usando a força, né, usando a coerção, enquanto o Estado faz exatamente isso, né? Se você não paga os seus impostos, parece um cara armado na porta da sua casa e te obriga a pagar, ou então você vai preso ou ele te mata. É, exato, né? Você não pode ser um agiota e emprestar o seu dinheiro, depois ter um segurança particular para cobrar esse dinheiro usando a força, mas você pode participar de um oligopólio chamado sistema financeiro de bancos, que vai te cobrar às vezes mais caro do que um agiota, e depois pode mandar um policial na tua casa cobrar a dívida usando a justiça, usando o poder estatal. Então, essa é a ilógica estatal. Bom, e agora falando do quesito já depois, né, dessa questão da proibição do camelô, falando do quesito do policial, né? É, vocês acham que ele agiu de forma certa, se foi legítima defesa? O que que vocês pensam sobre isso? O policial, se você acha que foi legítima defesa, ou se ele agiu certo, ou se ele agiu com truculência, ou se estava errado, o que que você pensa sobre isso? Eu acho que o policial ele usou do seu, da sua autoridade, digamos assim, como um abuso. Eu, no lugar dele, jamais faria isso, entendeu? Eu acho que é isso que o Estado faz sem a gente ver. Ele usa de artimanhas, em último caso, a força, para afastar essas pessoas que querem trabalhar, como o Marcelo falou, né? Por exemplo, outro ponto que o Marcelo falou que eu gostaria de comentar. Que as pessoas, elas não percebem, mas elas falam, ah, ele não estava pagando imposto e deveria pagar. Mas, na verdade, essas pessoas também não gostariam de pagar imposto. E ao invés delas atacarem o camelô, ela deveria atacar o Estado, que também cobra delas altos impostos e uma burocracia muito grande, entendeu? Então, às vezes, as pessoas... Creio eu que elas não percebem que o mal não é o camelô, e sim o Estado com o imposto, com a burocracia, entendeu? Era isso que eu gostaria de comentar sobre o que o Marcelo estava falando antes, também complementar com o que o Rafael perguntou. É, no, sobre a minha opinião, no caso direta do policial camelô, né? É, para quem assistiu o vídeo, não o vídeo inicial, que tinha 1 minuto e meio, parece, mas o vídeo estendido, que é 3 minutos, que foi desde a abordagem inicial ao primeiro camelô, aquele que eles estavam tentando imobilizar, percebeu que os policiais abordaram o camelô sem nenhuma autoridade, assim, não havia algo que o camelô tivesse feito além de ser um camelô, e a justificativa para eles imobilizarem o camelô era desacato, que é uma aberração da nossa legislação, né? Então você tem que pagar o salário do policial, o salário do funcionário da Receita, o salário do fiscal da prefeitura, Mas se você falar alguma coisa para ele, a mais que ele julgue, que é, ou seja, um julgamento subjetivo, que ele julgue que seja um desacato à autoridade dele, você é preso. É um completo absurdo, assim. Se você for na Receita Federal e falar uma bobagem a mais para o fiscal que está ali, você sai de lá preso. E eu já vi isso pessoalmente, o cara sair da Receita Federal preso, porque xingou o fiscal, falou alguma bobagem para o fiscal. Então, aí entra outra questão, né? Desacato não deveria ser crime, isso é aberração jurídica. É, claro, se o cara. Não estou aqui justificando, estou aqui, cara, falando que o cara tem que atacar um policial. Mas você ser imobilizado, colocado no chão, porque um policial julgou subjetivamente ali na hora que você desacatou a autoridade dele, é um absurdo, né? E aí, esse foi o início da confusão toda. E aí, para quem assistiu esse vídeo de 3 minutos, viu que esse camelô, ele era muito menor do que os outros três policiais. Era baixinho, magrinho. É, primeiro que nem precisava, então, de três policiais para mobilizar ele, um era o suficiente. E aí, claro, né, aí o povo em volta se inflamou, porque no momento da abordagem para o primeiro camelô não havia ninguém em volta, estava um camelô sozinho em frente a uma loja. Então todas as pessoas em volta ali que estavam brigando, discutindo com os policiais, se inflamaram depois. E aí entrou, né, o componente subjetivo. O camelô foi o segundo camelô que foi morto. Na minha visão, estava errado em avançar em cima do policial, ainda mais com um policial que estava com a arma sacada. Para quem conhece um pouco mais de abordagem policial, sabe que o cara não saca uma arma só para ameaçar, ele saca para atirar, que é pelo menos é a definição que a polícia dá, que se você evite sacar a arma, né? E aí o policial que estava em pé estava acuado, porque tinha um monte de gente em volta. E aí o camelô avançou sobre o braço dele, que estava com spray, não estava com a arma, como algumas pessoas falaram, que o camelô avançou para tirar a arma do policial. Olha, ele avançou para tirar spray de pimenta, só que ele foi, convenhamos, foi burrice do camelô também, né? Você não vai avançar. É a mesma história de um animal acuado, né? Você pode ter um gato, mas se ele estiver acuado, ele vai ter outra opção se não atacar você. Então foi exatamente o que aconteceu. O policial estava acuado, porque os outros dois policiais estavam no chão. E aí o camelô avançou em cima do spray de pimenta dele. Só que ele poderia muito bem ter tirado a mão e usado spray ou feito outra coisa. E não fazer o que ele fez, que ele virou todo o corpo dele, né? Porque o braço da arma era o braço direito. Ele virou todo o braço dele para o outro lado para atirar o camelô. Foi uma coisa assim surreal, né? Aí houve um excesso por parte do policial. Mas aí nessa questão em si, no meu ponto de vista, os dois estavam errados. Mas aí óbvio que o policial era mais errado, que está imbuído da coerção estatal e estava com uma arma em mão e matou o camelô, né? Então acho que esse é meu ponto de vista. É uma questão complexa, né? Tem muitas variáveis aí no meio, que é o Estado coagindo trabalhadores, o crime de desacato ser crime ou não. O policial, a abordagem policial está certa ou não. Tem várias variáveis aí, gerou uma discussão por alguns dias na internet por causa disso. Eu acho interessante que parece que o desacato meio que passa por cima do judiciário, né? Porque o policial, ou seja lá quem for, é servidor público, julga do que ele acha que é desacato e pronto, acabou. Você vai preso sem ter que passar por um juiz, sem ter alguém que vai julgar isso, né? Porque é da forma subjetiva a ele do que ele quis de qualquer palavra e ele pode achar que aquilo é uma afronta. É, exato, né? Você defender o império da lei, o rule of law, é defender que a lei seja seguida nos seus preceitos básicos, né? Que é direito à ampla defesa e o direito das pessoas poderem discutir aquela questão, né? E não ter um componente subjetivo que ele julga na hora e você sai dali preso. Isso não existe, né? Ainda mais que um crime que não deveria ser crime. A não ser, claro, se o cara foi pego em flagrante matando alguém ou roubando alguém, aí óbvio que é um flagrante, mas fora isso, o desacato é uma completa aberração da natureza jurídica brasileira. Não deveria jamais existir. Bom, eu queria perguntar para você, Marcelo, quais são os projetos aí do ILISP, o que a gente vai pode esperar do ESPN nos próximos meses, até o final do ano e talvez no começo do ano que vem. É bom, Rafael, a gente está atuando bastante em algumas áreas. Internet, que a gente sempre teve, que é a página do Instituto no Facebook, e a Povo Brasileiro, que também é uma página nossa, que tem um foco mais genérico. Foco genérico é ótimo, né? Mas tem uma abordagem mais genérica, enquanto a página do Instituto tem uma abordagem mais liberal mesmo. A gente tem uma parte de política que já andou bem, inclusive dando base, dando suporte, fazendo a pauta de uma candidatura a deputado estadual aqui em São Paulo. A parte de eventos, a gente tem um evento agora em breve, da Unidos. Não sei quando que esse podcast vai ao ar, né? Então não sei se foi antes ou depois. Mas tem um evento que é primeiro na Unidos. E a gente tem um plano de fazer pelo menos uma palestra por semana até o final de novembro nas faculdades de São Paulo. Fora isso, a gente deve ter um evento no começo de fevereiro, no ano que vem, voltado para a Igreja Católica. Então, um evento vai ser dentro de uma igreja para falar sobre os pós-escolásticos. Então, trazer aquela história, aquelas escritos, né, dos pós-escolásticos, que eram da Igreja Católica e é uma coisa que foi renegada pela Igreja, né, em prol de uma ideologia marxista chamada Teologia da Libertação. Então, a ideia é trazer isso para cá e começar a ter essa discussão dentro da Igreja, que é um órgão a Igreja Católica, que é um órgão que tem uma capilaridade muito grande, né? É uma instituição que está basicamente em todas as cidades brasileiras, e eu acho que vale a pena levar essa discussão para dentro da Igreja Católica, para ver se a gente começa a dar base para alguns clérigos que discordam dessa visão da Teologia da Libertação. Em março a gente está planejando um evento maior, que eu não vou falar muito ainda sobre o assunto, mas é um evento maior mesmo para trazer alguns palestrantes internacionais e aí falar um pouco sobre a prática, né? A gente tem muitos eventos liberais abordando a teoria, né? Falando sobre, enfim, sobre abordagens teóricas, sobre economia, mas a gente tem poucos falando sobre a prática, sobre como atuar, sobre colocando as pessoas para discutir abordagens para avançar a pauta liberal na prática, não apenas na teoria. Então, a ideia desse evento vai ser justamente essa, e aí a gente vai querer entrar em choque com um determinado foro, que também tem o nome da cidade de São Paulo, para começar a ter um contraponto a isso. E fora isso, a gente tem outras áreas, né? Talvez a gente tenha um evento cultural em dezembro, não está fechado ainda, mas aí seria um show mesmo, com alguns artistas que têm uma visão mais liberal, até mesmo conservadora. E é isso. A gente está avançando na pauta liberal, cada vez mais eventos liberais em São Paulo, acontecendo quase toda semana, palestras em faculdades e tudo mais. E a gente ajuda ou como o próprio instituto fazendo os eventos, ou dando apoio para eventos de outras instituições que têm uma pauta parecida com a nossa. Então é isso que o Ulisses tem feito ultimamente. A Rede Libertária tem avançado muito também, que nós somos integrantes. Deve ter mais alguns anúncios de grupos novos, incluindo o nosso, na Rede Libertária nos próximos dias. E esperamos que a gente avance a pauta liberal em São Paulo, que é o maior estado, né? Tem aí um quinto da população brasileira tá lá no estado de São Paulo. Diz uma coisa, o evento sobre o evento lá que vai acontecer na igreja, vai ser aberto o evento? Ele vai ser aberto. A gente vai trazer o Biratanholi, que vai lançar um livro sobre isso agora, em outubro, novembro. A gente vai trazer um bispo de Campos para falar sobre São Tomás de Aquino. A ideia é justamente o Biratã pegar o gancho, né, de São Tomás de Aquino para falar dos pós-escolásticos, que é uma linha que veio de São Tomás de Aquino. Ah, sim, que legal. E... Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. É, bom, pra gente terminar, vamos fazer uma votação da prêmio Kassab. Vamos ver aqui três piores leis aqui que eu selecionei. E aí vocês e eu, né, vamos votar aqui pra ver qual que é a pior de todas, tá? Então, a primeira lei, ela dispõe em todos os pontos comerciais do município de São Paulo. Então, resumindo ela. Ela obriga que todos os pontos comerciais de São Paulo tenham embalagens recicláveis de descarte, né? Então você tem que ter um lixinho de reciclável em todos os pontos comerciais do município de São Paulo. É isso, resumindo a lei. É da vereadora Patrícia Bezerra, do PSDB. Foi do dia 13 de agosto de 2014. É, a segunda lei é da vereadora Sandra Tadeu, do Democratas, que ela institui no município de São Paulo a permanência de salva-vidas em todas as escolas públicas e privadas. Obrigatório, onde tenha piscinas, né? Então ela obriga a área de piscinas de qualquer instituição de ensino, pública ou privada, que tenha um salva-vidas ou um guardião de piscinas. E a nossa terceira lei é de 4 de setembro de 2014, do vereador Reis, do PT, que institui que 7 de julho entra no calendário de eventos da cidade de São Paulo o dia do funk. Então eu queria que vocês votassem aí qual dessas três leis que vocês acham a mais idiota ou a que mais vai prejudicar ou a pior delas, né? Eu voto na última lei, como sendo a mais pior. É, eu tô em dúvida entre as duas primeiras. Eu acho assim, a dia do funk é realmente idiota, mas o alcance, né, pensando na parte utilitária da coisa, o efeito é nulo, né? Vai ter um dia a mais no calendário. Mas você obrigar salva-vidas todas. Ok, escola pública, né? Enfim, o Estado, interferindo mais o Estado. Mas se interferir na escola particular, que tem a piscina, é complicado. Agora, eu acho que eu fico com a primeira, porque eu acho que o efeito dela é mais nocivo. Você vai obrigar todo o comércio a ter um ponto de descarte de material reciclável, até a lojinha da esquina, né? E aí depois você reclama que o cara fique ilegal e vire camelô, né? Então é mais uma lei para afetar o cara que vive legalmente vendendo suas coisas. Eu acho que eu fico com a primeira. É, das três, eu acho a mais idiota a última, né? Do funk. Mas eu acho a mais prejudicial também a primeira. Porque eu não vejo sentido em obrigar a todo comércio a ter um lugar de descarte reciclável. Isso, na verdade, é cada comércio que faz, ou não, depende do que o dono do comércio quiser, né? Não é a coerção estatal que deveria obrigar esse tipo de coisa. Então, dessa vez, tenho que dizer que a Débora perdeu. Não, o dia do funk é realmente idiota, mas as outras Débora, são muito mais nocivas. Pois é, eu achei a mais sem noção, assim. Mas concordo também com o Marcelo. É porque esses dias, na verdade, tem vários. É, né? Tá caras... aparecendo com a lei que a gente... Os caras não têm o que fazer. Na verdade, eles deveriam ter o que fazer, que seria revogar todas as leis possíveis. Mas como eles não têm essa noção, eles ficam criando lei idiota, né? Então, muda nome de rua, nome de estação de metrô aqui em São Paulo, vira e mexe, muda. Aí cria dia de não sei o que lá. Tem dia pra tudo, né? Então, enfim, é idiota, mas é muito menos nociva do que a primeira. Só faltou ser feriado no dia do funk no Rio de Janeiro, né? É, podia, porque o Rio tem uma tradição de ter feriados, né? Eu morei lá um tempo. É, o Rio de Janeiro, assim, tem um feriado, inclusive é engraçado, porque eu demorei para entender. Então tem um feriado que é o dia do comerciário. Então todos os comércios fecham, mas o resto da cidade funciona normal. Aí tem o feriado dia do bancário. Então, no dia do bancário, todos os bancos fecham, mas o resto da cidade funciona normal. Então, eles têm feriados segmentados por setores também, sabe? Tem, sei lá, tem o dia do industriário, aí a indústria não funciona no dia. é incrível, assim, como o carioca gosta de feriado, é impressionante. É, e o pior Rafael. É que não foi difícil de achar essas leis, viu? Eu procurei 15 minutos na Câmara, no site, né, da Câmara de Vereadores, e a quantidade de leis idiotas é muito grande. A maioria das leis é tudo mudança de nome de rua ou nome de praça. É assim, o cara não tem realmente o que fazer e fica mudando o nome de rua. Mas você dá uma olhada, por exemplo, um pouco mais. A gente tem 92 deputados estaduais, acho que uns 50 e poucos vereadores. Pra quê? Pra que tanta gente só pra ficar fazendo lei idiota? Sabe? É absurdo, né? Pagam horrores pra um cara pra ficar 4 anos coçando, gastando dinheiro dos outros e ainda roubando, né? Porque uma parte deles ali é corrupto. Então, são as coisas do nosso querido Estado, né? É, o cara ganha, sei lá, 20, 30 mil reais, ainda tem o salário lá dos assessores, da mesa, de mais um monte de bolsa lá que ele tem, auxílio e tudo mais, pra ficar mudando nome de rua e mudando nome de praça, colocando dia de um feriado e essas babaquices, né? Pois é. Queria que o Marcelo aí quiser falar do site, indicar alguma coisa para o pessoal entrar, um link, algum evento, e a Débora também. É, da minha parte, tem a página do Instituto, que ainda é uma página temporária, que é ilisp.org, ILISP.org. A gente opera mais pelo Facebook, que é facebook.com/Instituto Liberal de São Paulo, tudo junto. A Povo Brasileiro, que é mais genérica, como eu falei, que é facebook.com/Povo Brasileiro. A gente tem agora dia 1º, não sei quando o podcast vai lá, mas tem agora dia 1º de outubro com o Danilo Gentili, na FMU da Liberdade, em São Paulo. E outros eventos a gente vai comunicando ao longo dos dias pela página do Instituto no Facebook. Agradeço aí ao Rafael pelo podcast, a Débora pela participação e pelo sotaque gaúcho, e até a próxima oportunidade. Agradeço ao Rafael novamente pela organização do podcast, pela participação, e um abraço a todos, pessoal. Convido também a todo o pessoal que possa curtir o Conectar-se com a Liberdade, que é um programa de palestras e aulas online ao vivo. Curtam Conectados e acompanhem nossa programação, que acontece nas quintas-feiras. E também, quem tiver interesse em participar da Rede Sonhos pela Liberdade, pode acessar epl.org.br/entre-na-rede. Tchauzinho! Então, eu quero agradecer a todos aqui a participação, Marcelo Faria, Débora Góes, e gostaria que as pessoas entrassem na nossa página do Facebook, Podcast EPL, curtissem. Os links de download estão aí embaixo, nos comentários, ou então estão no post no Facebook. E em breve a gente vai colocar o feed para poder, em cima disso, para que o feed já lança automaticamente para todas as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. E também aí embaixo vai estar o link do YouTube, se você estiver vendo no Facebook, e o link de todos os downloads pelo Forshare ou pelo Mega Upload aí nos comentários. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau!